Amiga, não tá dando pra esconder, eu não tô bem. Acho que a gente descuidou e foi além. Aquele abraço virou beijo e me cegou. Não controlei os meus instintos e rolou. Amiga, não tô dando fora no seu coração. Mas nós estamos misturando amizade e paixão. Amizade e paixão. Bem, amiga, então vamos parar por aqui. Vou te poupar da despedida e sair. Vou levantar, fugir tentando não chorar. Você também engole o choro e tenta disfarçar. Vou convencer meu coração que nunca sente nada. Você é a pessoa certa, mas na hora errada. Não vou negar que vou sentir saudade sua. Quem sabe um dia a gente continua. A gente continua. Posso virar, me declarar pelos bares da rua e esculpir o seu rosto na lua. O seu rosto na lua. Amiga linda, quem sabe um dia vira amada minha. Quem sabe um dia vira amada minha. Fabiano Tailandense Produções. Amiga, não tá dando pra esconder, eu não tô bem. Acho que a gente descuidou e foi além. Aquele abraço virou beijo e me cegou. Não controlei os meus instintos e rolou. Amiga, não tô dando fora no seu coração. Mas nós estamos misturando amizade e paixão. Amizade e paixão. Bem, amiga, então vamos parar por aqui. Vou te poupar da despedida e sair. Vou levantar, fugir tentando não chorar. Você também engole o choro e tenta disfarçar. Vou convencer meu coração que nunca sente nada. Você é a pessoa certa, mas na hora errada. Não vou negar que vou sentir saudade sua. Quem sabe um dia a gente continua. A gente continua. Posso virar, me declarar pelos bares da rua e esculpir o seu rosto na lua. O seu rosto na lua. Amiga linda, quem sabe um dia vira amada minha. Quem sabe um dia vira amada minha.